emissoras de onda curta 62 metros, YG640, 4.815 kHz, e onda média, YJ229, 690 kHz, Rádio Difusora de Londrina Limitada, Londrina, Paraná. Estamos iniciando as nossas atividades radiofônicas relativas a mais este dia. Emissoras começam a levar uma nova programação até você. Que Deus acompanhe todos os seus passos na caminhada deste novo dia. Que você tenha ótima receptividade. Que nossas mensagens de amor, fé e esperança encontrem ressonância no espaço, levando Deus aos corações, paz à humanidade, luz nos caminhos, felicidades e venturas nos lares e aumentando os rebanhos do Senhor, pois esta é a nossa principal missão. O Senhor abençoe o falar e o ouvir, e que vidas possam ser salvas, curadas, libertas e transformadas no decorrer de toda a nossa programação. A todos, a paz do Senhor. Nosso melhor obrigado pela sua sintonia em mais este período de atividades. E que você tenha realmente hoje um bom dia. Rádio Difusora de Londrina. Rua Sergipe 843, sala 5, Londrina, Paraná. Rádio Difusora. Frequência 690. A coluna do Evangelho. 7 horas e 2 minutos.